O que é deles não é nosso, o que é nosso é de todo mundo. Chegou agora então respeita vagabundo. Hip hop manifesto do gueto, sempre fez dueto entre a fantasia e o real pra combater o mal. Foi tipo o que eu senti quando eu ouvi pela primeira vez Colors Ice-T. Sons coloridos década de 80, quem viveu sabe o que isso representa. Experimenta, se não tem pique não aguenta. Tenta conquistar pela força do dinheiro, tentarão apagar a luz de quem é verdadeiro, insistindo em descobrir o Eminem brasileiro. São aqueles que desconsideravam rap, que hoje tão brincando de ser preto em festa black. Sem essa de querer ser meu representante, da minha história eu não serei coadjuvante. Aprender, respeitar, sem querer sequestrar, resistir, confrontar, dividir, conquista. As ruas me ofereceram armas de fogo. Através do hip hop eu fui incluído no jogo. Sem máscara de artista, tô de volta na pista, conflitando umas ideias como faz uma abolicionista. Desde o início, dependente como um vício, acionou o estopim, revelou o que é de bom em mim. O 993, pela primeira vez, a voz do pensamento foi pro palco, fazendo a multidão levantar a mão pro alto. Respeitabilidade, não morri no asfalto. Agradeço, acho que ganhei mais do que mereço. Exercer a profissão, perigo tem seu preço. E o peso de olhar na cara e ver quem dá mancada. Comédia que faz média na mídia, palhaçada. Pra nós não pega nada, nossa saga continua. Honestamente, eu sou o Bill, defensor do ritmo de rua. Aprender, respeitar, sem querer sequestrar, resistir, confrontar, dividir, conquista. Aprender, respeitar, sem querer sequestrar.